Um espetáculo divertido, de certa forma leve, mas que envolve muitos dançarinos e muito exigente. Sim, sim. São à volta de 80 alunos e este espetáculo, o álbum, pronto, é divertido porque vem buscar um bocado as memórias da vida de crianças, umas memórias da vida de adolescentes, de várias etapas, e acho que toda a gente gostou e sentiu essa energia. Acabam por ser as gerações em movimento. Sim, é as gerações em movimento, sim. Para si como coreógrafa é um desafio também este espetáculo? Sim, todos os espetáculos anuais são um desafio, porque nós tentamos sempre criar um ambiente à volta do tema que temos e que exista também uma ligação entre as coisas que estamos a falar, passe para o público. E foi um desafio porque eram vários temas, ou dividimos isto em três partes, e esses temas tivemos que repensar musicalmente e como é que iríamos enquadrar as coisas, e acho que o resultado foi positivo. Há aqui dançarinos com talento? Sim, sim, eu penso que sim. Muitos deles são alunos, não têm se calhar o horário que deveriam de ter para bailarinos e tornarem-se bailarinos profissionais, mas têm talento. É sobre uma porta que se abre para cada um? É uma porta tanto para a via da dança, pode ser profissional ou não, ou mesmo para o bem-estar. Acho que a dança também serve para isso, e este espetáculo anual é mais também para eles se divertirem e para eles passarem essa experiência. Projetos futuros? Vamos ainda fazer algumas coisas, atividades. Temos a apresentação do Aveiro Moda no próximo sábado, na Ria de Aveiro. E depois, para o outro fim de semana, vamos a uma competição aqui em Aveiro também, no Teatro Aveirense. E depois vamos encerrar este ano para já. Depois, para o próximo ano, irá toda uma panóplia de escolhas e de espetáculos e apresentações. Novos dançarinos são bem-vindos? Sim, são sempre bem-vindos, claro que sim. Eles podem sempre vir experimentar e verem qual é a disciplina. Nós temos várias disciplinas, portanto, podem escolher e experimentar à vontade qual as disciplinas que pretendem fazer. Começamos o ano em setembro. Costumamos abrir até em agosto, se entram novas modalidades, eles podem nessa última semana de agosto ir lá, têm aulas abertas, ao final da tarde várias disciplinas, experimentam para em setembro já poderem saber se inscrevem para uma coisa ou para outra, e abrimos essa opção às pessoas.